animal primeiro. Aqui quem fala é o Guigo, sou mais um guerreiro que luta constantemente nessa batalha. Amor e ódio, tio, não deixe falhas, sentimentos que me vão enlouquecer. Demorou, mas eu consegui compreender o valor de amar alguém na vida. Coração de pedra só me deixou feridas, marcas, mágoas. Hoje estou aqui sozinho. Já plantei várias rosas e só colhi espinhos. Consequência dos problemas que eu causei, do mal que eu criei. Eu te confesso que eu errei. Que aconteceu? Tô assim tão diferente. Pra alguns eu estou chapando, mas não, a ideia é quente. Nunca fui de me abrir com ninguém. Agora minha vida é um livro aberto que emociona também. Tem várias páginas e vários capítulos. Não é a Bíblia não, nem a história de Cristo. Eu vou contar como tudo começou. Numa simples tarde de domingo, o ódio me dominou. Tava bem louco, truta, nem tava vendo. Muita treta, discussão, confusão, eu saí perdendo. Que loucura, algemado na viatura. Cê não é homem ladrão, então segura. Cê quer zoar o barraco, brincar de gato e rato. Chegando no TP, vai levar mó sapato. Trancafiado no fundo de uma cela escura. Me fez lembrar que eu estou doente e não acho a cura. Drogas, bebidas, eu quero sair dessa. Avisa minha mãe que eu tô no X e estou com pressa. Vários reais pagados de fiança. As grades se abriu e o meu sorriso é de esperança. E aí? Será que eu vou conseguir mudar? E aí? Será que eu vou conseguir parar? Não adianta ser sincero e não ser verdadeiro. Desculpe pelos meus erros, meus erros. Amor verdadeiro, só com ele tenho a minha paz. Vivo esse sentimento o tempo inteiro, só com ele sinto a minha fé. Amor verdadeiro, só com ele tenho a minha paz. Vivo esse sentimento o tempo inteiro. Capítulo 2. Nunca deixe pra depois. A vida é uma só. Se você perder, então já foi. Eu prometi, jurei, quero mudar. O dia de amanhã não me pertence, mas eu vou tentar. Quantas cartas, visitas eu recebi. Casa de recuperação, agora estou morando aqui. E descobri que minha vida pode ser tão bela. Me emociono e choro, o coração até gela. Não sou romântico, mas falo de sentimentos. Se for pra ser romântico, eu também tento. 9 meses internado aqui, chegou a hora H. Estou pronto pra sair, vou ligar meu mano Pablo. Alô, venha me buscar. Falou, o louco está de volta, quero comemorar. Demorou, fazer um pião, dar um abraço nos irmãos. Amizade é verdadeira, não faltou consideração. Nossa, como a quebrada mudou. Mudou, e a badabadu, a pedra dominou. Dominou, nas esquinas o cenário virou de terror. Vejo meninas, moleques se destruindo. É comovente, ó Deus, ajude a gente. As drogas extermina e quem sofre é os parentes. Família em primeiro lugar é o que liga. Matar o pai, a mãe de desgosto, nem me diga. Dá mó vergonha por ter cometido meus erros. De juiz virei um réu, tornei um pesadelo. Amor verdadeiro, do último ao primeiro. Eu era o pavio, agora eu sou isqueiro. Nada cede sem a minha permissão. Com humildade de joelhos eu peço perdão. Amor verdadeiro, só com ele tenho a minha paz. Vivo esse sentimento o tempo inteiro, só com ele sinto a minha fé. Amor verdadeiro, só com ele tenho a minha paz. Vivo esse sentimento o tempo inteiro. Capítulo 3, 1, 2, 3. Sou eu roubando a atenção de vocês. O mundo gira, gira e agora eu sei que o tempo é rei. Altos e baixos eu tive na minha vida. Alegrias, tristezas, amizades, perdidas. Faz mais de um ano que o fato aconteceu. Fevereiro de 2006 o meu mano morreu. Para lembrar daquele que foi esquecido, Reginaldo, esteja em paz. Falou do seu mano Guigo. Que treta foda para nós, trouxe revolta. Olhar pra foto dele e saber que ele nunca mais volta. Calma, fica na paz, não estressa. Uma lágrima caiu, borrou o livro do poeta. algo me testa, será o ódio ou o amor? No dia 2 do 11, quero ver quem vai levar uma flor. Acender uma vela e fazer uma oração pra aquele antiquerido que vive no fundo do seu coração. Tô sem noção, é melhor virar a página. É hoje que Deus chora. O mundão vai imundar em lágrimas. Certo ou errado, não quero sentir culpado. Já senti a dor no peito que é ser rejeitado. Quero viver de bem, sou merecedor também. Lembrei de uma canção que cantou o mestre Jorge Ben. Para lembrar de maus e bons momentos, a maldade foi embora. E quem levou foi o vento. Amor verdadeiro, só com ele tenho a minha paz. Vivo esse sentimento o tempo inteiro, só com ele sinto a minha fé. Amor verdadeiro, só com ele tenho a minha paz. Vivo esse sentimento o tempo inteiro.